que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 16h, ainda em clima de festa. Um ano, cara, um ano de rádio. Isso é uma delícia. A gente vai comemorar até o último dia do mês, tá? Aí depois, em outubro, a gente vai comemorar um ano de Classic Rocks, cara. Um ano já. É isso mesmo, passou voando, cara. Muito rock and roll rolou por aqui. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ter uma programação especial no mês inteiro. Vão ser quatro especiais de quatro bandas. Que eu tenho certeza, se algum de vocês me disser que não gosta de uma só delas, eu mudo de nome, hein, cara. Então vocês não são roqueiros. Fala sério. Não, porque eu tô falando de Black Sabbath, de Purple, Led Zeppelin e AC/DC. Só isso. Se você não gostar de uma dessas bandas, você não é roqueiro, meu amigo. Não é mesmo. Não tem como, cara. Isso aí, aliás, o Black Sabbath, de Purple, o Led Zeppelin, é o triunvirato do rock na época, o pessoal fala. Triunvirato, pra quem não sabe, eu não vou ficar dando aula de história aqui não, cara. Para com isso. É, lá em Roma, o triunvirato, os três reis se juntaram pra governar Roma. Só que triunvirato, quer dizer, os três bambambãs. Black Sabbath, de Purple, Led Zeppelin e de quebra um AC/DC, cara. Aí fica brincadeira. É quando chegar no último round, você tem que encarar uma guila. É, mano, eu tô falando em lance, em termos brasileiros, tá? Lá fora seria sem encarar um Mike Tyson da vida. Bom, gente, ó, o programa hoje tá bom. Tem o último álbum do Nazaré que eu fiquei devendo pra vocês. É o álbum chamado Big Dogs, com Z no final, tá? E, como eu prometi também, tem meia hora de blues. Mas quando eu digo blues, é o blues mesmo, da raiz, aquele bluesão mesmo, com Eric Clapton, o mestre do blues. Eu queria conseguir o CD que tem ele e B.B. King juntos. Aí, meu amigo, é juntar Deus e Jesus Cristo numa banda de rock só. É, parar de fazer o quê? Olha, temos também Leonard Skinner. Deixa eu ver aqui, é do último CD. É, AC/DC, Chickenfoot, Rush, Alien Land, Wing Malmsteen. Eu não sei porque que eu botei esse Wing Malmsteen aqui, porque não é o último CD do Wing Malmsteen. Mas é a versão de um sucesso do Kansas, Carry On Away Your Song, que ficou realmente demais. No último bloco também, músicas novas do Accept, Wasp, Black Label, Blaze Bailey, Glenn Hughes. Tudo isso pra você. A partir de agora, a gente começa com o novo álbum do Nazaré, cara. É Dan McCarthy em companhia. Se não me engano, só tem ele e mais um integrante já da formação original. Vamos lá, Big Balls, olha só. Big Dogs, não é Big Balls, não. Big Dogs Gonna Howl. Vamos lá. Classic Rocks. gonna hell. Rock! such a big baby, baby. It's all a joke to you, isn't it? Amount to anything. On behalf of the band and the crew, I'd like to make a toast. Yeah. with a thank you, please, and a very, very happy cheerio. Oh, could you let Mr. McCafferty know that his taxi's here? Right. Right, I'll be off then. Night. Just found me out. I think that you just found me out. Mas é, quem é rei nunca perde a majestade, meu amigo. Pode ficar trocentos e vinte e doze onze sem gravar, que quando colocar o microfone na frente dele é como andar de bicicleta. No começo desequilibra um pouquinho, depois vai embora. Você ouviu aí do último álbum Big Dogs? É, Big Dogs, onde o Nazaré. Você ouviu Radio, Claybeds, Watch Your Back, The Toast, Sleepwalker, No Me Monster e Big Dogs on a Howl. Último álbum, cara, realmente demais. Como dizem os paulistas, eu recomendo, meu. Pode ir comprar, meu. Puta som. Puta som agora. E se não trinca, vá? Bom, olha, a gente vai pro break e tomar um chopps e comer um pastel. Aliás, tomar dois chopps. Não, como é que é? Dois chopps. Não, não. Dois pastel e comer, tomar um chopps. Isso, nossa. Explicar a piada é bom, né? É, a gente vai tomar um chopps e comer dois pastel. Valeu, meu. É, vê se não trinca. Na volta do Eric Clapton, meu. Já, já. E olha, cara, nessa sequência eu recomendo você, assim, se você tá em casa, dá uma deitada, dá uma relaxada, que você vai ouvir uma sequência de blues pra ninguém botar defeito com o mestre, um dos mestres do blues, né? Eric Clapton, tá? Eric Clapton, um álbum de 95 que eu descobri, só bluesão, meu amigo, mas só bluesão. E eu quero descobrir o outro que tem ele e o B.B. King juntos. Aí vai ser brincadeira, cara. Olha, vamos ouvir então meia hora de blues aí pra você com o Eric Clapton, começando com um clássico do blues. Isso aqui é um clássico, se não me engano é Robert Johnson, que por muita coincidência morreu de drogas aos 27 anos, assim como Amy House, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, tá ok? Kurt Cobain. Vamos lá então, Eric Clapton, Hoochie Coochie Man. Gypsy woman told my mother before I was born, got a boy child's coming, gonna be a son of a gun, gonna make pretty women's jump and shout, then the world wanna know what this all about, but you know I'm here. The black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, gonna mess with you, gonna make you girls leave me by my hand, and then the world will know the Hoochie Coochie Man, but you know I'm here. On the seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck that you'll see. I got $700. Don't you mess with me, 'cause you know I'm here. Classic Rocks. nothing wrong. Put me out. should a long time ago. Next woman that I marry, is she gonna work and bring me the gold? Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. One woman, she had the nerve, she had the nerve, she had the nerve, she had the nerve to put me out. Seen a train down in the hall. I have an aching pain. How long? How long? Baby, how long? I feel disgusted. I feel so bad. Thinking about the good time that I once had. How long? How long, baby, how long? I could see the green grass growing on the hill. I ain't seen no green on a dollar bill. How long, how long, baby, how long? You're gonna be sorry so blue when you won't be, baby. I declare I won't go you. How long, baby, how long? I will miss you. I guess guess you will never know. We've been together so long, you have to separate this way. We've been together so long, separate this way. I'm gonna let you go ahead on now, baby. Pray that you'll come back home someday. I know way down the line. got me standing around crying. You got me standing around crying. No, don't love you, little girl. You're always resting on my mind. Round in my automobile. Oh, baby, I ain't gonna be riding you round in my automobile. I'm afraid you may get me killed. Oh, baby, you ain't nothing like you used to be. Get me killed, honey. Oh, baby, you ain't nothing like you used to be. Just sweet as an apple on a tree. Never grow old. Love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me, I get mad at you. And I'm tore down, almost level with the ground. Oh, I feel like this when my baby can't be found. my mates, love like mine is out of sight. A life for you if you want me to. I really don't believe that your love is true. When I'm caught out, almost level with the ground. When I feel like this when my baby kid is found. Olha, cara, tô de bobeira. Tô de bobeira. Que é isso, cara? Se algum dia alguém quiser saber, poxa, como é que é blues? Você não explica nada, não. Você faz o seguinte: você manda o cara sentar, pega esse CD do Eric Clapton, põe pra ele ouvir. No final, falou: meu amigo, é isso aí que é blues, tá? Pode crer. Olha, você ouviu I'm Torn Down, Stand Around Crying, olha só, Someday After a While, Reconcider Baby, How Long Blues, Five Long Years, Blues Before Sunrise, Blues Leave Me Alone e Hoochie Coochie Man. Brincadeira, o mestre do blues, Eric Clapton. A gente vai pro break, na sequência tem novidades pra você, não saia daí. Pois é, depois do blues do Eric Clapton, é brincadeira a gente mostrar alguma coisa, mas a banda que eu vou começar aqui, eu sou fanzaço dessa banda, cara, desde os anos 70. Olha, eles perderam 5 integrantes, sendo que o vocalista, guitarrista, baixista morreram num acidente de avião da banda deles, que caiu, eles morreram. Primeiro morreram 3, depois morreram mais 2 e eles continuaram. Bom, mas quando morreu o primeiro, que é o irmão do vocalista, eram os irmãos, é o Johnny Van Zandt, tá? E o outro que eu esqueci até o nome do outro cara, cara. É o Johnny Van Zandt e tem outro também. Tá? Daqui a pouquinho eu lembro o nome da figura. Os irmãos Van Zandt, que era o líder. Bom, um deles começou como líder do Leonard Skinner. Olha só que coisa. Aí o cara morreu nesse acidente. 10 anos depois, a banda ressurgiu com o irmão do vocalista que morreu, do Johnny Van Zandt, com o Johnny Van Zandt nas guitarras, nos vocais. E o cara cantava igualzinho ao irmão, cara. Aí, os gestos, tudo. Igualzinho. É uma coisa que só o DNA explica, né, cara? Não tem como. Só a genética explica. E a banda é sucesso até hoje. Depois eles perderam mais dois integrantes, voltaram novamente. Isso é que eu chamo de ter vontade mesmo de fazer as coisas. Não, persistência, cara. O sucesso você tem que ter persistência, porque às vezes não sai logo no começo, não. Ficaram 10 anos parados depois da morte da. Também puderam, num acidente desse morre o guitarrista, o baixista, morre quase todo mundo. Até o manager da banda morreu. Não, é sério, foi uma coisa braba. Em 1977, eu me lembro direitinho. Olha, Leonard Skinner, é, essa banda é danada de falar o nome. Tanto que o primeiro álbum é até engraçado. É, chama-se Lesse Leonard Skinner. Escreve direitinho como eu tô falando aqui. Leonard com Edward Skinner. Porque, sinceramente, quem vê o nome da banda assim com 4Y... Não, vai sair um Leonard Skinner aqui que vai estroncar o ouvido de qualquer um. Mas, como eu digo, ninguém é obrigado a saber outra língua. A nossa, a gente é obrigado a saber, sim. Embora muita gente não saiba, né? Bom, olha, na sequência tem músicas novas do AC/DC, Chicken Foot, Rush, Alien Lands e Wingman. O Wingman não é música nova, não. É aquele cover que eu te falei do sucesso do Kansas. Vamos lá, Leonard Skinner, Coming. Olha só, caramba, cara, a letra do Faustão aqui hoje tava... É Coming Back For More. A minha letra é igualzinha do Faustão, cara. Que isso? Drug. way. I'm here to tell you it's never too late. If you don't use it, man, you're gonna lose it. Your sweet little nothings are what I call music. It's been a while since I've seen your face. What a shame, what a waste. I've been up, I've been down, I've been kicked to the ground, but I can't get my mind off of you. So I keep moving on, get to a place I belong, hoping you want it too. I'm better than I was before. I'm knocking at your door, I'm coming back for more. Back for more. Yeah, back for more. Ooh. I keep coming back. Coming back for more, I keep coming back. Yeah, I need a little more. I keep coming back. Coming back for more, I keep coming back. Back, back. I've been up, I've been down, I've been kicked to the ground, but I can't get my mind off of you. So I keep moving on, get to a place I belong, hoping you wanted me to. Better than I was before. I'm knocking at your door. I'm coming back for more. Yeah. Coming back. that's when I will leave you be. All that I'd become, the restless soul had now disappeared in tranquility. Threshold of despair was the one who would talk to me. All my life I've waited and anticipated, hoping I'd someday awake. Here I stand, and I'm watching and I'm waiting. We'll be right back. above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming, and I can hear them say, carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Olha, cara, eu já cansei de falar aqui que eu não sou muito fã de covers, de tributos, mas algumas versões ficam incríveis. Essa aí do Wig Mouse em Carry On Away Your Song, que foi um sucesso do Kansas nos anos 70, ficou realmente demais. Aliás, Wig Mouse, ele junto com Joey Satriani e Steve Vai, são considerados os três melhores guitarristas dos últimos tempos. Já não vamos falar dos anos 70 não, que eles vão perder feio, tá? Mas Wig Mouse, Steve Vai e Joey Satriani. Joey Satriani tá aqui no Chicken Foot, se você curtiu nossa sequência, você pode conferir. Olha, eu teria o Alien Lads com The Guardian, Rush, é o trio famoso lá do Canadá, Far Cry, tá aí o Chicken Foot, que é o Joey Satriani nas guitarras, Sammy Hagar nos vocais, Michael Anthony no baixo, os dois, o cantor e o baixista, são ex-integrantes do Van Halen. E pra variar mais, um dia eu ainda vou conseguir lembrar o nome do baterista da banda. Eu sei que ele toca no Red Hot Chili Peppers. Esqueci o nome do cara. AC/DC War Machine, do último álbum Black Ice, Lynyrd Skynyrd, Come Back For More. A gente vai pro break, na sequência, a próxima sequência é a saideira. A gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, como na bebida, se a pessoa sempre deixa a saideira, bom, eu nunca considerei isso, né? Deixar o melhor pro final, nem sempre dá tempo, meu camarada, então é melhor não deixar pro final. Começa logo com o que tem de bom, aí depois você vai diminuindo, sabe como é que é? Isso, pegando leve, devagar e sempre. Essa, não, esse aí pra mim é o slogan do esperto, devagar e sempre, não aquele que vai com muita sede ao pote, não. Aí dança, eu nem sei por que que eu tô falando isso aqui, cara. Sinceramente, eu nem sei por que que eu tô falando isso. Deve ser porque é sábado, logo mais a galera vai sair, vai tomar uma birita, tomar uma cerveja, ou então vai tomar até um porre, porque ninguém é de ferro, meu amigo. Um dia tem vontade de sair. A semana foi difícil, toma um pouquinho a mais, só não pode é pagar mico, né, cara? Aí fica. Não, ou se o cara for bêbado chato, você sai de perto, meu amigo. Olha, a última sequência vai ser Accept, Wasp, Black Label, Blaze Bailey e Glenn Hughes e Tony Iommi, cara. A gente começa com o último álbum do Accept, The Abyss. Vamos lá. Bye. Olha, o que que você poderia esperar juntando Glenn Hughes e Tony Iommi? Olha, o primeiro foi baixista e vocalista do Deep Purple. E o segundo foi o fundador, guitarrista e líder do Black Sabbath junto com Ozzy. Dispensa comentários, os dois têm pedigree, não precisa se falar mais nada. E eles se juntaram há pouco tempo, agora 2000, alguma coisa, não me lembro direito a data. Daí fizeram esse álbum aí, ó. Iommi e Glenn Hughes. Você ouviu Grace? Brincadeira, pesadão. Aliás, a guitarra do Tony Iommi é pesada mesmo. Blaze Bailey, God of Speed, quase que eu não sei, God of Speed é do último álbum do Blaze, tá? Blaze Bailey. Black Label Society, do Zakk Wylde, com Godspeed Hellbound. Você ouviu também o Wasp, Babylon's Burning, também do último álbum, Babylon's, tá? E o Accept também do último álbum, The Abyss, ok? Portanto, foi uma saideira aí, só de sucesso pra você, você que gosta de rock and roll. E falando em rock and roll, queria agradecer a audiência do programa passado, cara, o especial do Metallica bombou geral aqui, deu recorde de ouvintes aqui no programa Classic Rocks, e eu queria agradecer a todos que estavam vindo no horário, que curtiram o Metallica, e que esperem, que mês que vem vão ser 4 especiais, já disse, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin e AC/DC, vai ser difícil escolher o melhor. E agradecer a galera também do Flash House, cara, que eu participei do Flash House também, aniversário também do programa lá, o Flash House de 6 às 8, só com montagens nacionais, bombou geral também, foi demais. Portanto, queria agradecer a galera que participou dos dois programas, a gente só agradece e a gente tá aqui à disposição. O Facebook tá aí pra você se manifestar, mandar um alô, ou então não manda nada, deixa pra mandar outra vez, né, mesmo? Economiza mesmo aí, tá ok? Portanto, a gente queria agradecer a presença geral, a audiência de vocês. E falando nisso, também agradecer a audiência do programa de hoje, eu tô indo embora. Lembrando a vocês, como sempre, não esqueça, é sabadão, é dia de sair, curtir a vida, aquela coisa toda. Tudo bem, você tem direito a tomar sua cerveja, tomar seu uísque, mas se for fazer isso, peça pra alguém junto com você pra trazer o carro. Se dirigir, não beba.